Panorama Agrícola para 30 de maio de 2013, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, a lua começa a minguar nesta quinta-feira, 30 de maio de 2013. No ar para você o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: escolha bem os seus amigos. Você ouve no Panorama Agrícola desta quinta-feira, Seminário Regional de Agricultura Familiar em Nova Trento e a oferta permanente de produtos da agricultura. E no Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre pastagens e gado de corte. Uma dica que pode mudar o seu dia. Cenoura e beterraba cruas ajudam a saciar a fome. Por quê? Por causa da sua consistência, o que requer uma mastigação mais forte. Esse processo faz o cérebro reconhecer a entrada de comida, gerando sensação de saciedade. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Organização, profissionalização e oferta permanente de produtos. Desafios da agricultura familiar, que se reúne em seminário em Nova Trento, um seminário da agricultura familiar, no dia 6 de junho, na semana que vem. Informações adicionais com a extensionista da IPAGRE na Grande Florianópolis, Denise Zanella. Esse encontro ele tem como objetivo motivar e fazer com que os produtores, principalmente de hortaliça e mel também, né, porque entra a apicultura forte lá também, mas para que eles passem a entender a importância de organizar toda a cadeia produtiva, né? Principalmente escalonamento de produção, para que tenha a oferta de produtos durante o ano todo. Porque existe uma demanda hoje de mercado e que não está sendo suprida em função de não ter produção. Então o objetivo maior é esse, é fazer com que o agricultor entenda que é importante se profissionalizar na atividade, que não basta produzir, eu produzo uma determinada quantidade agora e ofereço para você, e que o mercado não quer isso. O mercado quer, não pode ser sazonal, o mercado é permanente. Né? Então é isso que é uma oportunidade grande que existe na região, principalmente na área de hortaliças, e que está sendo, às vezes, pouco aproveitada em função de que nós não temos matéria-prima para oferecer. Até para mercados institucionais como o da merenda escolar? Exatamente. Hoje, por exemplo, um dos mercados que a cooperativa está fazendo é esse, o mercado institucional. E aí, só que isso é uma grande questão. Ela está muitas vezes deixando de pegar alguns itens dos editais que aparecem em função de que não tem produção, porque se ela se comprometer de oferecer o produto, ela tem que entregar. E o objetivo, ela poderia, digamos assim, entrar na venda e pegar a mercadoria no Ceasa. Não é essa a função da cooperativa. Ela foi criada para fazer com que aquela agricultura daquela região seja beneficiada. Então, o objetivo é esse, é trabalhar os produtores familiares daqueles municípios para que eles possam fornecer os produtos para essas vendas. E também tem os mercados locais. Os mercados locais, eles estão interessados, por quê? Porque a hortaliça do local, ela vem fresca, ela pode ser trabalhada de uma forma mais saudável, existe toda uma ideia de trabalhar também um pouco mais os orgânicos. No entanto, nós estamos com essa deficiência, nós não temos produto para oferecer, muito pouco. Seminário de Agricultura Familiar em Nova Trento, 6 de junho, qual é a programação? A programação, ela inicia às 8h30 da manhã, com recepção e café, né, 9 horas abertura. Depois nós teremos uma palestra sobre a evolução e cenários atual e futuro da agricultura familiar na região, oportunidades e ameaças. Depois temos a produção profissional de hortaliças. A Cooper Trento e o mercado local e regional, ela também estará colocando, então, quais são as oportunidades que existem hoje à disposição da agricultura da região. E à tarde terá, então, uma parte sobre mel, apicultura, né, a viabilidade técnica e econômica do mel. E um momento importante desse seminário é a realização de uma mesa redonda, né, que será um ensaio para a comercialização. É onde os produtores terão oportunidade de sentar com os compradores e entender um pouquinho mais de como procede esse momento da comercialização. Na sua avaliação, Denise Anella, quais são os principais desafios da agricultura familiar na região? Quais são as principais ameaças e oportunidades? A verdade é que assim, a agricultura familiar, ela precisa se organizar e precisa trabalhar. A primeira coisa, ela precisa se profissionalizar. Porque muitas vezes nós vemos assim, o agricultor, ele tem boa vontade, ele tem uma cultura toda que ele traz historicamente isso. No entanto, se ele não se profissionalizar, ele consequentemente vai estar fora do processo. E é o que está acontecendo. A gente vê assim, a juventude está saindo, a maioria dos jovens não tem mais interesse, sabe que no final do mês tem um salário na cidade, apesar de às vezes ele não compreender e não fazer o cálculo de que o salário na cidade é muito menor do que ele poderia ganhar na propriedade. Mas as atividades das propriedades familiares, elas precisam ser rentáveis. Então hoje, você fica na propriedade se você tiver renda. Renda é o principal fator. Eu sempre digo que você pode amar aquilo, você pode ser apaixonado por aquilo, mas se você não tiver resultado financeiro, você não fica. Então, o que é que tem se trabalhado muito, e a IPAGRE, acho que está trabalhando muito isso, é importante, não só a IPAGRE, outras entidades, mas nós estamos trabalhando fortemente isso, que a atividade, elas precisam ser rentáveis. Então, hoje nós temos aqui oportunidades em leite, né? Temos a grande oportunidade em mel, e principalmente hortaliças, algumas frutas também são possíveis, né? Nós temos assim a transformação, hoje pequenas indústrias estão trabalhando a transformação de hortaliças, estão trabalhando a questão dos panificados, biscoitos, enfim, isso tudo gera uma renda um pouco mais, um valor mais agregado para as atividades agrícolas. E oportunidades existem, nós temos assim um mercado enorme aqui à disposição e na nossa, eu sempre digo, nosso jardim, ele está aqui. É, mas ele precisa ser trabalhado, então ele precisa ter oferta permanente de produtos, né? Que isso é uma dificuldade que a agricultura familiar tem, que é oferecer não só sazonalmente os produtos, mas ter assim uma oferta permanente, ter qualidade e ao mesmo tempo ser competitivo, tem que ter preço, porque você sabe que hoje o mundo é pequeno, você busca em qualquer lugar qualquer produto que você deseja e preço não é mais diferencial, preço é obrigação. Você tem que ter o melhor preço, tem que ter qualidade, tem que ter diferencial de produto. O problema, muitas vezes, das regiões que estão muito distantes é que o mercado está distante. Aqui não, o mercado está aos nossos pés. Basta ter produto para oferecer, desde que tenha preço e qualidade. Você ouviu entrevista com Denise Zanella, da EPAGRE, na Grande Florianópolis, sobre Seminário da Agricultura Familiar, dia 6 de junho, em Nova Trento, com a participação de agricultores de Nova Trento, Major Gercino, São João Batista, Tijucas, Botuverá, Canelinha, Guabiruba e também agricultores ligados a Cooper Trento. Fique ligado no Panorama Regional. Gado de corte. As pastagens naturais na região serrana são a base alimentar da pecuária de corte da Serra Catarinense, com uma cobertura vegetal que alcança aproximadamente 750 mil hectares. É necessário subdividir as invernadas, ajustando a carga animal, aumentando a lotação em metade da propriedade e folgando na outra metade, que seria o manejo ideal, né, com os campos nativos, né? Com isso, os animais então estariam comendo o pasto que cresce mais na primavera e no verão, estando ajustando o crescimento do pasto com a carga animal, enquanto na invernada folgada o pasto está crescendo para ser utilizado em manejo, né, mais rotativo após um período aí de 50 a 60 dias, conforme a necessidade dos animais. E durante então o período de frio, aí que vai aqui na região de abril até setembro, as pastagens diminuem o crescimento e são queimadas pela geada, perdendo a qualidade e assim não conseguindo atender às exigências nutricionais dos bovinos. Nesse momento, então, é necessário suplementar o rebanho bovino para corrigir as deficiências nutricionais, então, do pasto. O sal proteinado, além de fornecer os minerais necessários aos animais, oferece um nível mínimo exigido de proteína, evitando então a perda de peso e favorecendo o consumo de pasto seco e envelhecido. propriedades, então, com esse manejo acompanhados pelo projeto Redes de Propriedade de Referência Tecnológica, que é o Reprotec, com base em pastagens naturais, campo nativo, apresentam repetição de prenhez superiores a 75%, onde a nossa média aqui tradicional é de 50%, onde estão produzindo terneiros com mais de 200 quilos de peso vivo, estão entourando novilhas aí com menos de 2 anos de idade. Tecnologias aí de baixo custo e alcance de todos os produtores pecuaristas que podem melhorar os índices da pecuária de corte, transformando então o pasto nativo em dinheiro do bolso para o nosso produtor rural. Hamilton Weber Xavier, Chicão, EPAGRE Região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.